e gordo. Vamos estremecer. Agora. Alô, galera do Gigante! Bora que vai começar no Caribe, Maninho! É a quinta de maior sucesso do Pará! E a galera do Caribe joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar do jeito que a galera gosta. Um, dois, três, já! Põe a mãozinha pra cima. Pra cima! Já estamos na área! A maior referência em pressão. Está no ar, Gordidinho Pressão. É bagulho doido. Bora! O bagulho vai endoidar. E a galera joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Bora dançar assim. Dalidinho Pressão. Bagulho tá doido, doido, doido. Explode o bagulho. Bagulho doido. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Go! Feliz da vida, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Não alivia! Só quem vai sábado pro sítio vai tomar gelado de um real. Joga as duas mãozinhas pra cima. E agora bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Três, dois, um. Sai, sai, sai da frente de gordo. Os brother. Número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga nenhuma, joga nenhuma, joga nenhuma, joga nenhuma. Essa música aqui é muito firme, ó. Eu vou baixar o som e eu quero ouvir já. A referência. Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar. Caribe. Meu amigo Robinho Harig, os top do comércio aqui, ó. Eu vou recomeçar e DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. E com a equipe ficha, ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. O nosso parceiro pode. Se você não vou lembrar, você é a página. Já tá na área, meu amigo. E com a equipe ficha, meu amigo Jonas. Tudo tá lá, eu vou ficar. O Robert e nossos fugitivos já na área. E aí, Júnior, do Banco do Brasil, um abraço, Júnior! E nosso amigo Leonel também! O que me fez chorar? E agora? Agora vai pegar! O que me fez chorar? Nosso amigo André Gaia! E nosso amigo Fernando, que tá no beijo, tá no camarote! O que me fez chorar? Parabéns, Fernando! Vamos dançar assim, ó! DJ Betinho e Isabelle! Aniversário dessa amiga Carol do camarote! Um exemplo! Parabéns pra você, Carol! Para. Deixa eu registrar a presença também aqui do meu grande amigo Meio Diazinho. Ele que faz parte lá do Pop Live. Ele mesmo. E sempre que pode, ele vem fazer aquela visita bacana aqui pros irmãos Gordinho. Sinta-se à vontade, meu brother! Você tá em casa! Vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é verdadeiro. Já sabe qual é. Crocodilo. Vamos pra gaiola. E aí? Que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelo na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E o nosso amigo Anselmo do Bola de Prata. E aí, Anselmo? O meu empresário Quinho também tá na retaguarda. Fala, Quinho, segura. E aí, Nadson? Agora ele é, papai. Agora! E aí, Rafael Lins? Meu parceiro Rafael Lins, o cara que comanda a marca Trafic, tá na área. E aí, time Reis, vai pra cima! E aí? O nosso amigo Sul de Céu, o homem do celular. O Louro e toda a família Pista Cabana, Jolão, Natália, Yasmin, um abraço. Hoje eu vou parar no corpo, vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar... E meu parceiro Raul Stumano. Ele, meu parceiro. O Alanzeira, BD40L. O Leonardo Oliveira, segura, Kid. Tá toda a minha panelinha aí, ó. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois da sorte. Dinho Pressão DJ. As piques tem doida quando tô no croco. Dinho Pressão. As piques tem doida quando tô no croco. E o nosso amigo Padre Fantasminha. Quando tô no croco. O Angolão da Nike também tá na área. Tô no meu parceiro Giovanni da Nike, você. O Alanzinho da Nike, ele é suas primeiras damas aqui, ó. Tá 40 graus. E aí, Daniel? Crocodilo. Família Panda na área. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido, ela quer o Alanzinho. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer o Giovanni. As primeiras damas querem ele hoje, ó. O Alanzinho logo me olhou dali. Mas a voz é longe. Bora, Robert dos Fugitivos! E a galera vai dançando! E o gordinho detonando! Gordinho Pressão! É bagulho doido! Agora, planejou um assalto pico, planejou um assalto. E aí, empresário Quinho? Mas valioso que nota a nossa tropa. É o seu concerto de chat. Um abraço pra você, parceiro Quinho. É o seu concerto de chat. Aqui na minha direita, um abraço especial aqui dos irmãos de você. E nosso parceiro Guinha comemorando o aniversário de sua esposa. Vai jogar. E aí, Guinha? O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão. O croco tá a pressão. Pressão. Alô, Belly. Pressão. E tá todo. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão. Agora. Vamos lá, galera. Agora sim, só no cac, vai. O caqueado pai d'égua. Quem gosta dessa é o meu parceiro Diego da GDS, ó. Ele falou que domingo é do planeta e vai ser assim, vai ser assim, ó. Para as mamas do Nubig, eu vou levar essa pra viela, vai ser papapá. Bola, ô! Aniversário do Kikinho Play. E é sem miséria de estar no sul que ele gosta. Crocodilo Prime. João Oliver, Renan Fernandes, Eric Lima, família doideira do Paulo Fonteles. O Lucianozinho do 40. Comemorando seu aniversário desde segunda-feira. E sábado vai estar presente no City Bar. Bora abrindo o Playboy, você e a primeira dama Joyce. Aqui no Crocodilo. Um abraço pra vocês aí, ó. Ela tem um mexicano enchendo o saco, quer comprar, não tem essa perua aí. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que eu tô fazendo aqui? Espera aí, vou desligar. Júnior Santorini. O nome dela é... Eu me conto ela não te rir. Dinho, sabe quem tá na área? O nosso compadre Paulinho. O nome... E aí, compadre Paulinho? Ele disse, eu tô na área. Um abraço pra você, compadre Paulinho. Júnior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Então toma mais uma, toma mais uma. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. E aí, Paulo, que tá dentro? Dona Ginho, tá no berço, parabéns pra você, Paulo. Ele tá no camarote. E aí, Renanzinho, tá de volta. Tá de volta no suco, ele dá o valor. Crocodilo Prime. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. E aqui na frente, do lado direito, hoje eu vou virar. Uma galera que veio lá de São Paulo pra conhecer o Crocodilo. E daqui a pouco eles vão subir aqui no Comando Animal pra registrar os momentos da festa. Galera de São Paulo, um abraço pra vocês aqui do Gordudinho. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. Júnior Santorini na produção. É assim. Ah, vem dançando na batida e a galera vai. Olha o caquinhado. Olha do gigado. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma. Meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru, tô vindo aí. Pega, meu animal. O piru tá vindo aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O piru tá vindo aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá. É uma das da outra, sim, sim, sim. Eu quero ver o whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Mil grau. Nunca tomou um whisky em 30 contas. Conhece. Daquele jeitinho. Júnior Santorini na produção. Por essa, nem o futuro. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a Miuse diz a marca do momento. E tá chegando muita novidade pro Carnaval 2019. E vão ficar tá no telão. Apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. Isa, apaixonado. E meu parceiro Helder dos Mal Falados. E as Mal Faladas também hoje marcando presença. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. E aí, DJ? E aí, Diego da GDS? E ontem escolou o acontece, tá comigo. E aí, Laô? Nosso telão, o chute certo, o paga na hora da galera. Meu parceiro Igor Neves, o meu parceiro Nilson tá no telão e tá chegando os bonés personalizados do Crocodilo e chute certo. Essa parceria é muito forte, segura aí, ó. Jurunas Carnes é a casa de carne mais top do Jurunas. Ambiente top pra galera. Tá no telão, segura, neném. Como hacer lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la beba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Y me pasé un macho de Budas Brothers con la área. Exclusiva! Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa. Chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase recusável. Passaram a noite no motel. Eu me arrumei, te encontrei naquele posto. Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo. Fazendo serenata pra gente se amar. Sou do Melody! Naquela cama, deitei o coração desprevenido. Jurei te amar o pé do ouvido. Sabendo que você só estava ali pra me usar. E não me ama. Depois das duas horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Acima de espelho pra ninguém desconfiar. Quinta-feira top do Caribe, noite de lançamento. Parceiro Marcos da Budas Brothers, sucesso pra você, garoto. Vamos lançar agora em primeira mão a mais nova do Crocodilo, do nosso amigo Big Brasil. Fez com todo carinho, a gente lança aqui em primeira mão pra galera do Caribe. É o animal come tudo do Pará. É o gigante, é o Crocodilo Prime. Ele que come tudo da dentada, da dentada. Brasil. Essa aqui vai dar o que falar, Billy. Billy Brasil. É o gigante que vai tocar. Cuidado pro animal não te pegar. Come tudo. Pega meu animal. DJ Marlon Beats, DJ Patrese e os irmãos Gordo e Dinho. Pressão. Come tudo. Então se prepara pra situação. Porque o animal tá furioso e vai. E vai. Dá-lhe uma dentada, vai. E vai. Dentada. O gigante é o Crocodilo Prime. Ele que come tudo. Tá dentada, tá dentada. Dentada. É o Crocodilo Prime. Ele que come tudo. Tá dentada, tá dentada. E nosso amigo Dodô da GDM. E aí, Dodô? Amigo Eldo dos Mal Falados. Ele é só a primeira de uma Débora. Tá aqui, ó. Estúdio TI Produções. Diferente de tudo. E de todos. Essa amiga Flávia Luciana. Loucão, loucão. Parabéns pra você, mulher. Só os loucos. Tá no berço, parabéns. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é... E no nosso telão. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O meu parceiro. O croco é bagulho louco. Ícaro Carneiro. O cara que comanda a boutique mais famosa de Belém. A marca da Belém, olha a boutique multimarca no telão. O croco é bagulho louco. E esse aqui é o hino da R.A. Boutique. Você partiu. Tá chegando coleção nova. Esse tratou. Da marca Duke Golden. Não servi. É a marca que veste e patrocina. E de mão os irmãos. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. O animal do Pará. Não contou que... O nosso empresário Anderson. Que viria. Já mandou avisar. Tá chegando a coleção nova. E vem muita novidade por aí. Crocodilo Prime. Agora vai sofrer a minha mão. Crocodilo. Prova do seu desprezo e solidão. Com a coisa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Chiliane Batidão. Vamos dançar, senhor. Parceiro João do Gelo, o rei do gelo da terra firme, tá sempre no telão aí, ó. Segura, garoto. Família Alain, Autocar, o Lucicar Veículos, o Matheus Érico Caseiro, a Patrícia Amanda, o Arthur. E não te voy a negar. Bora que a pressão não pode parar. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. O Padre Hansen vai aumentando, chegando de Fortaleza. Vai aumentando, e a Fantasminha, meu parceiro angolano. Bora, Giovanni, bora. Aumentando, bora, Luzinho. Um, dois, três. pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Cocô? Isso aqui é muito firme, ó. Eu já avisando que no ponte hoje vai ser mil grau. Mil grau. E aí, compadre Paulinho? Um abraço pra você aqui do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Mundo que hoje vai rolar dentro. Agora! Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? E nosso parceiro Rafael Lins. Da marca Trafig. Cocô. Quem é cocô? Bacana esse shortinho dele de engraçado hoje. Aniversário da Jane. E o substituto de parabenizando. O nosso grande amigo Hernani da Raul Black também tá na área. E aí, Hernani? Bora, carequinha. Bora que agora o bagulho vai endoidar. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Lá vem elas. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Não fala não. Deixa na batida, na batida, na batida. E olha o meu parceiro Jefferson. E o nosso amigo Júnior. E o Gabriel. Bora, Jefferson. Olha o sabor da fruta no telão aí, ó. É a sorveteria mais top da Terra Firme. Segura, segura. Aqui quem tá é o Gordinho. É o Gordinho. Bora que o bagulho pega. De volta, o Robert Doideira. E ela treme, treme, treme, treme, treme. E ela o suíno, nosso amigo Mariano. Desce pra todo mundo aqui, ó. Bora botar pra arrepiar. E o nosso parceiro Mauricinho da família. Família Arte Print. E os mal falados do Sideral. Renuzinho badalado, peixinho Igor do Amor. Mais uma quinta no som que diz Dom Valor. Tim Maia, você é só a primeira dama, Mai. É a madrugada do Jardelândia, tá todo mundo aqui, ó. Vai, vai, vai, vai no batidão, vai no batidão. Bora meio-dia, bora, bora meio-dia. Nosso amigo Vanvan, o comandante da equipe MB do Barreiro, é o Vavan. Segura, Vavan! Já avisa pra galera que domingo vai ser lá no Planeta Show. Vai ser assim, Vavan, vai ser assim, ó. Vai, já, já, vai, já, vai, já, vai, já. Guinho Pressão. Nosso telão! Na frente, engraçado! A JS Mídia Informática! O mais novo patrocinador do Dia Impressão! JS Mídia Informática! Tá no telão! Assistência atrás do Shopping Pátio Belém. E aí, Fael, segura a pressão aí, moleque. E toma, toma, toma, toma, toma, toma já. E a galera da golada. Os brothers. O nosso amigo Mito, Alberto Martins. O Pancadão é fã desse cara, mano. Fã incondicional, ele falou. Japa da panelinha, Ceará do Grogo. E aqui na ponta esquerda, nossa cadeirante. Cadê o Davi Cadeirante? Daí tá. E aí, Davi Cadeirante? E aí, japonês do uísque? Equipe uísque na área. Um abraço, japonês, você. Carequinha, chomei, um abraço, Carequinha! E nosso parceiro Lourinho também, a família Pid, da cabanagem comigo! E alô! O Alanzinho, e nosso amigo Giovanni também! E a sua primeira dama, olha a Nike aqui! Olha o angolano, tá aí? Angolano da Nike! Ali de gastar! E aí, padre fã das minhas? Como é que é, padre? Manda DR7, a máquina do sucesso! Produção, mixagens, DJ Mariano. DJ Mariano! Segura! O nosso amigo Tubado, o Luke e o VP do trem já confirmou domingo no planeta! O maluquinho do croco! O boladão da gola, tá todo mundo aí, ó. Essa música e o Potter só lembro o tempo que estudava. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro beijo. Na frente do Frei Daniel, o primeiro beijo dele. Nas aulas de inglês eu só aprendi a falar e na língua do P eu aprendi a dizer. Quem não estudou no Frei Daniel não tem história pra contar. E faço tudo isso que é pra você notar. Agora, agora. Comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Oh, e aí, Nadson? Foi meu primeiro amor. Como é que tá por aí? Oh, você foi meu primeiro amor. vambora que o bagulho vai doidando, doidando, doidando. Leonardo Oliveira falou: hoje eu quero sair doidão. E aí, moleque? Alexandre Gustavo. Só não posso explicar. Olha a barbearia dos brothers no telão aí, ó. O cara que faz o visual do Gordinho. Alô, Elias. Alô, Leozinho. Hoje eu vou lá, hoje eu vou lá. O que eu faço, amor? Como o vazio que ficou sem você na minha vida. Vem. Vem e diz pra mim, vem onde você está. O nosso amor foi. Vem. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo é doce, me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi, oh, oh, não. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. E quê? Dessa vez você não vai escapar do nosso amor. Meu amor, segure em minha mão. Meu amor, tenho as estrelas do céu. Meu amor, quero lhe entregar. Vem comigo, segure em minha mão. Levei um macho, levei um macho. Segure minha mão. E aí, macho, canta pra galera aí, canta aí, canta aí. Quem foi que disse que não pensou em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz. Adoro quando me chamas de meu amor. Não se preocupe, meu bem, estou aqui. Aqui. Se eu te perder, mundo para, nada tem sentido, é melhor nem falar. E aí? Que tal um beijo agora? Me abraça, eu nunca vou te deixar. E o amor? O nosso amor. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. A mulherada dá valor e o Dinho Bessão toca assim, toca assim, toca assim. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Segura o coração, vai! Quantas vezes de você, na solidão, chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama, protege e faz tudo pelo amor, seu coração está sofrendo por falta de amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. É porque vai. O que pensa que eu sou? E não sou mais de ninguém. Titirari-tirari-rarararara. A galera gosta, então toma mais uma! Está no ar, Gordidinho Pressão. É e a quinta doido. Top do Caribe é assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e bora de dedinho. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Agora que o bagulho vai doidar. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, tri, tri, tri, tri, tri. Bora que agora que o bagulho vai doidar. Pra não deixar dúvida nenhuma, a quinta de maior sucesso em Belém do Pará se chama a quinta top do Caribe. E eu quero saber quem vai levar essa parada hoje. Será que é a minha ponta esquerda? Ou será que é a ponta direita do Dinho Pressão? Quem agita mais? Cadê o grito da galera do Paysandu aí? E o grito da galera do Clube do Remo? Será que é a ponta esquerda? Será que é a ponta direita? Bora fazer a contagem, maninho! 5! 4! Luciano Oliveira e o meu parceiro Renan Céu aqui, ó. E o meu parceiro Gabriel Pantoja. Olha, PDJ tá na área. E os revoltados do pop aqui, ó. Entrar no clima. Danilo do 40, o Pelão doido, o Vitinho do 40, à esquerda do táxi. E a Adria, tá todo mundo aqui, ó. O nosso amigo Filhote do Caribinho. E aí, Caribe Show! Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. E a nossa amiga Leila e a Karina também estão aqui, ó. Alô, Leila, alô, Karina. Um abraço dos irmãos Gordidinho. Gigante Crocodilo Vibe. Ele vai te pegar.